160, decola da 10, curva à direita, saída Arbor, eleva direto Mítico. 5120, transponder, controle 120, decima 8, gol 1099. Correto, chame para pushback, se não me engano. Estabilizado o gol no 866. 866, torre 1 no 8, decimal 95, bom pouso. 895, boa. 866, estabilizar na final. No 866, tráfego avistado, cheque o trem de pouso. Pouso autorizado, vento 160 graus, 089, ajuste no 021. Pouso autorizado, trem baixado e travado, 866. Táxis 197, 191 POB, 3 horas e 30, alterna Guarulhos. Táxis 197, segue táxi via Índia e Alfa, no ponto de espera da 10, torre 1895, QNH 1021. E Alfa, ponto de espera 1895. Salvador, muito boa noite, no mundo 168, centro da Charlie, descendo a 190. Noite voo 1168, aciona identificação, desce para 2000 pés, ajuste no 021. Via chegada Mário, autorizada, final do procedimento e elétrica destruída da pista no 0, reporte estabilizado. Até 2000, chegada Mário. Autorizado IMS, reparto estabilizado, altímetro 1021, gol no 168. Alemanha 6 no solo 01, libere a pista à direita via Foxtrot, chame solo Salvador, frequência 121, decimal 1, boa noite. Direita Foxtrot, 211, boa. Boa noite, 397.0 no 0 pro. 666, 66, Alfa Juliette, portão 4. Alfa Juliette, portão 04, boa noite, 2781, chama agora o centro Recife, frequência 126, decimal 0, secundária 128, decimal 8, bom voo. Uno 260, 1288, obrigado, boa noite. Pode vai dar meu nome 62, meu nome 68. Oi, tá, meu nome 68. Tá, meu nome 68, obrigado. 04, chame controle, frequência 120, décimo 8, tenha uma boa viagem. Obrigado, boa noite, 307. Salvador, tá 307, passando 1500. 397, contato o radar na decolagem, sobe e mantém o nível de voo 360 via da EL. 360 na saída da EL, da 3197. Possibilidade de estar presente o Arleda ou Irumi, portanto 197? Oi, Leda. Direto, Leda, muito obrigado. Bravo 1099, pushback e acionamento, posição 10. Autorizado, chame para o taxi. Autorizado, chamaria para o taxi. Voo 099. Bravo Salvador, o voo 705, boa noite. 705, copia Galeão. Afirmo. Salvador Galeão, 360 autorizado via rota do plano, decola da 10, primeira curva à direita, saída da El, Leda, Irumi. 1208 controle, acione 5123 no transponder. Volta 705 aprovado, Galeão, 360, conforme o plano apresentado, decola da 10, curva à direita, da El, Leda, controle 1208, acione 1, 2, 3. Correto, chamei para pushback acionamento. Dan 3197, chama Recife, frequência 133-25, secundário 251 no Google. 3325-251, obrigado. Dan 3197. Estabilizado, Campa Vista, 1968. O 1968, chama a torre, 118, decimal 95, bom pouso. 1895, boa noite. O 99 segue via Índia e Alfa, no ponto de espera da 10, torre 1895, Kenegal no 021. Alfa, ponte espera 10, camará, torre 5295, voo 099, e 21 a 20. 2 Salvador, boa noite, Alguno 168, NLS estabilizado, baixar travado. Boa noite, Alguno 168, tráfego avistado, trem checado, vento 140 graus, 089, ajuste no 021, pouso autorizado, pista 190. Livre pouso, pista 190, Alguno 168. Boa noite, Bono 099, mantém no 0 pronto. Bono 099, boa noite, aliar, e mantém as pistas no 0. Aliar, mantém no 0, Bono 099. Bono 68 no solo azul 7, direita via taxiway eco, chame solo, frequência 121, decimal 1. Caso tenha perdido, pode liberar na próxima, na Fox. Não, liberar na eco mesmo, chame só 219. 219. 219 agora. Olá, Salvador, boa noite, eu vou 2-1-1-1-68. 1-1-1-68, Alfa Juliette, portão 7. Alfa Juliette pro 7, 1-1-1-68. 99, decola 219, chame o controle, Salvador 120, décima 8, boa viagem. Controle Salvador 120, décima 8, 1099. Controle Salvador, gol 1099. Rumo 099, contato radar, sobe e mantém o nível de voo 360, via saída da árvore. Subida a árvore, 360, 1099. Salvador, gol, no 705, pushback, saneamento, posição 2. Autorizado, chame pro DAF. Autorizado, 2, gol, no 705. Salvador, voo 905 para o táxi. VOB 186, autonomia 3 horas e 50, alterna Campinas. Segue via Índia e Alfa, no ponto de espera da 10, torre 1, 1895, QNH 1021. Segue via Índia e Alfa, torre 1895, 1021, voo 905. O ano 099, chama o centro Recife, frequência no 28.8, secundária no 26.0, bom voo. Centro Recife no 288, alterna no 260, voo 1099. Salvador, cono 705, ponto perdão no zero, pronto. Uno 705, autorizado, aliás, decolar piso no zero, vento 1, 50 graus, a zero. Cono 705, autorizado, alinhar decolar da pista 1 a 0. Uno 705, declarado 30, controle Salvador 120.8, boa viagem. Controle Salvador 1208, gol 705, uma boa noite. Ponto 705, contato radar, sobe manter o nível de voo 360, via saída da EL. Via saída da EL até o 360, gol 1705. Cidade Bar Cultura. Boa noite, 3858. Fazendo edificação, voa direto Duna, descendo para 2 mil pés, o ajuste 1021, autorizada final do procedimento de Electric X-ray, reporta estabilizado. Duna 2000, autorizada, reportarei. Muito grande, 3858. Uno 705, chama o centro Recife, frequência 133, decimal 25, secundária 125, decimal 1, bom voo. Poderia repetir para o 705? 705 positivo, chama o centro Recife, frequência 133, decimal 25, secundária 125, decimal 1. Bom voo. 3325, até 1251, por 905. 23662. Aciona identificação, desce para 2000 pés, ajuste em Salvador. 1021, está livre, é proa de Duna. O 3662. 1021 para 2000 pés, obrigado. Salvador, voo 043. 043, prossiga. Utilização de frequência. Afirme. Para Guarulhos, quando possível. Entramos no portão 7. Sente, voo 2043. Autorizado Guarulhos, nível de voo 360. Rota, eu preciso 90, Taubaté. Decolo da 10, primeira curva direita, saída da EL, Leda, transição ótima. Transponder 5136, controle de Salvador, 120, decimal 8. 360, utilizado via Pressurgo 190, Salvaté. Decola, perfil da EL, Leda, Motiva. Canal 5136, controle 120, decimal 8. 12043, correto, cotejamento, pode pronto, pushback. estabilíssimo, TAM 3858. 3858, Torre 1, nono 8, desse 995, composto. 995, boa. O 3858, 1895 com a torre. Opa, 95. Sim, boa noite, TAM 3858. Passou Simbra, baixa travada. TAM 3858 avistado, pouso autorizado, pista no zero, vento 160 graus, 8 nós. Eu lhe pouso, TAM 3858. Salvadora, TAM 6310, tem informação aqui pra aí. É 310, aciona identificação, desce até o nível de voo 050, em TAP, que acerta a via. Desce TAP via, informa da estação da informação, cara. Gente. Descendo para o 050, aciona a minha 310. TAM 3858, no solo 52, direito, taxi Foxtrot, controle solo 121, decimal 1. Off 129, TAM 3858, obrigado, boa noite. Boa noite, 1211. 1211, obrigado. Rodrigo, pode direto Duna, senhor? IV 6310. Autorizado Duna. Alfa Juliette, portão 02. Alfa Juliette, Lapa 02, TAM 3858. Control 18, Europa 03, descending 1602 alone. Oh, 2043, puxa, pega também de portão. Está autorizado, reporte para um fax, 2043. Isso, chama o táxi. Puxando 63, 10 na proa de duna, livre 2 mil pés, ajuste 0021, autorizado a final do procedimento, reposta aplicada. 72021, reposta aplicada, puxando 63, 10.